Thank you. 220 para o táxi, Santana Maceió, 0250 de autonomia. Temos 136 a bordo. Qual é a autonomia para o? Autonomia é de 0250. Então, 3520, táxi à direita, Índia, 1895, a torre, com 1019 no ajuste, por favor. 1019 ajuste, Índia, 1895, Arão, está 3520. São 3520-1895, pô. Valeu, até 3520, quanto espera da hora 0, pronto, boa noite. Tá 3520, boa, autorizado a linha de decolar, pista na 0, vento 170 graus, 14 nós. Autorizado a linha de decolar da 10, 3520. Cinco, dois, zero, decolados, 1-2, controle, 1-2-0, decimal, 8, morro. 208, 3-5-2-0. Sobre Salvador, até 3-5-2-0, boa noite. Até 3-5-2-0, contrato radar, soltando 2-9-0. Senhora, essa transmissão está longe, a senhora pode repetir? Contrato radar, vou para o 290, via sai da PUCA. Atente, 290 na PUCA, até 3520. bom dia, Gol 973. Me escuta. Informação, Fox Trânsito no sentido Guarulhos 360. Fox confere, guarde cópia, subida da Elia da Mótima. Da Elia da Mótima, obrigado, nossa escuta guardando, Gol. Gol 1173, gol. Salvador, Guarulhos, nível 360, autorizado via Pesulô 1-0 até Taubaté. Pista 1-0, primeira curva direita, Dael Leda, Motiva, 5134 no transponde, controle 120, decimal 8. Via 050-32, 16. Decolagem da 1-0, Dael Leda, Motiva. 5134, transponder, controle 120, decimal 8, gol 973. Correto, portão 10, time pronto. Tamará, gol, gol 973. Então, 3520, chama Centro Recife, 125, decimal 45. Recife, 2545, boa noite, está 3520. Paulo, bom dia, Sam, Mike, Yankee, Juliette, na Ponte 7. Na escuta. Solicitar autorização de reboque da Ponte 7 para a remota 12, já contactado com a Israela. Gente, aguarde um minuto, por favor. Hoje. Gol no 173, na escuta. 173? Afirmo, pode ter previsão de iniciar o pushback nos próximos 5 minutos? De 5 a 8 minutos, senhor, iniciou o pushback, provável. Não, tranquilo. É que eu tô com um reboque aí, não, pra não prejudicar o seu táxi, mas vai dar tempo, tranquilo. Ok, obrigado. no gate 7, na escuta? Mike, Yankee, Vitor, na escuta? Juliette, na escuta. Fala, Mike, Yankee, Juliette. Autorizado reboque até remoto, reporte até. Positivo, grato. Desça para 2.000 pés. O ajuste 1019, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2.019, ajuste 3.816. Paulo, Mike Yankee, Juliette, parceado na posição número 1 no 2, bom dia, obrigado. Bom dia, Mike Yankee, Juliette, obrigado, bom dia. Confirme que chama o solo? O gol no 173. Puxa back acionamento, portão 12, correção, portão no 0, senhor? Afirma. Ele puxa o acionamento, gol no 173, chama o meu ataque. Para o ataque, gol no 173, obrigado. Gol no 173, 175 a bordo, 4 horas e 15, alternativa é Galeão. Gol 75, 4 e 25, Sierra Bravo, Gol Lima. Copiado 173, táxi aprovado via parte principal em Índia, no ponto de espera 0, ajuste 019, no ponto de espera quando volta, chame torre 118, decimal 95. Gol 173, tamo a gol. Bate em Índia, ponto de espera 1895, 619. Bom dia, gol 173. Bandeirantes 68 no meio estabilizado na ilha. 68 no meio completa com a torre 118. Confirmar 1895, 385. Ativo. 285. Torre Salvador, uma boa, tá? 38 também. A 38 16, informo turbulência moderada na final, aproximadamente 100 pés, pista molhada, autorizado pouso 10, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado pouso 10, K3816. Bom dia, voo no ONU 73, moto de espera da ONU 0, desloca da nave curta final. No ONU 173, após a passagem do Airbus, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Após o pouso da aeronave, o Airbus alinha e mantém no 0, voo no ONU 73. Tá 38 no meio, escola 34, direita 12, 1 decimal 1. Direita 12, 1, 1, 32 no meio. Uno 73, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 12 nós. Sendo decolagem no 0, gol 173. Conjunção 38 no meio, autorizando Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 4, 38 no meio. 381 no meio, poderia confirmar se recebeu a turbulência na final pista no zero? Afirmo, 38 no meio. Gente, alguma variação de velocidade? Está variando de 20 nós até 7, 8 nós no pouso. Certo, 04, portão. 1173, decolado 36, controle 120 destino 8, meu amor. 208, bom dia, obrigado. Mike Bravo X-Ray, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito atualização para o reboque aqui na posição 14 na remota, para a posição número 7 no faixa 1, por favor. Ok, 360, sem headflash, poderia voar direto da El agora? Após 2.000 pés, autorizado Leda. Obrigado, após 2.000 Leda. Salvador, tá, Mike Bravo X-Ray, informa o término do reboque. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Mike Bravo X-Ray, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, Léo Sam, Papa Tango Mike, vem Oscar. X-Ray Oscar, bom dia, prossiga. Bom dia, Mike, X-Ray Oscar, na posição 11, Pátio Uno, pede autorização reboque para a remota 3. Muito bem, mais X-Ray Oscar, por gentileza, confirme. O senhor está no portão 11, que é o reboque para a remota do pátio principal, é isso? Positivo, remota, pátio principal, posição Uno 3. Copiando, Mike Tchioskir autorizado da portão 1-1 para remoto da parte principal, mantendo escuta constante, chame o término, Mike Tchioskir. Bom, reportará no término. Honor, é o Papa Tango, mais de 6 Oscar, informa 7 remotos na 13, remota para o 1, obrigado, Oscar, obrigado, bom dia.